andrecdsmoral.com.br. Grava em assis.com. Grava, Juni Mix. Load CDs. Eu te amei até onde deu, mas você não mereceu. Aí eu tive que acabar. Eu fiz de tudo pra salvar. RT7, você mesmo, menino estourado. Tamo junto. Pode ser Deus. Olha só o que você fez com nosso amor. O conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento do nada. E esse nada agora é você na minha vida. Não pode ir embora aqui pra mim, cê não faz falta. Você mudou, então de repente deixou de lado e esfriou o amor da gente. Você mudou. Caminhão me de ferro.